Muito bem, galera, inicia agora aqui o podcast Catequese Confessional, o podcast do blog Justos e Pecadores. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a escatologia luterana. Nós passamos um bom tempo sem gravar podcast aqui para o canal, né? Nós temos alguns podcasts aí a respeito da Confissão de Augsburgo, temos que dar continuidade a isso, mas estamos voltando aqui com o nosso podcast e hoje para falar um pouco sobre escatologia luterana, analisar um pouco da escatologia na história da Igreja. E hoje eu tenho aqui comigo para poder apresentar o podcast os parceiros aqui do blog Justos e Pecadores, o Thiago Surian e o Nathan Busato. Então, galera, se apresentem. Quem começa se apresentando aí para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, meu nome é Thiago Surian, eu tenho 35 anos, sou seminarista aqui do Seminário Concórdia, colega de turma do Denício, em breve também do Nathan. Pois é, cara. Eu nasci em lar pentecostal, mas depois de um tempo fui reformado, batista reformado igual o Nathan, e depois eu me tornei luterano e graças a Deus hoje estamos com a mesma visão aí, né? Sim. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Como diz o cara da Ciolo, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acho que é isso, né? Tem tentado estudar bastante sobre teologia e aprender bastante com os nossos mestres aqui no seminário. Então, aproveitando bastante o tempo. Certo. E o Nathan? Nathan, fala um pouco de você aí pra galera. Bom, meu nome é Nathan, eu estudei teologia, mas vim de uma outra linha, que é a linha batista reformada, e agora, né, sou luterano, sim, estou estudando pela UBRA, e em breve serei colega também de vocês aí pelo seminário, se Deus quiser, no ano que vem já, né? Isso, o Nathan já vem pra cá em novembro, né, pra fazer provas. Isso, novembro eu já acho que vou ser vizinho de vocês aí pelo menos por uma semana. Tá certo. E pra galera que não me conhece, eu sou o Denício Godoy. Eu sou seminarista da Igreja Luterana, estudante de teologia e venho de uma vertente católica, né? Sou luterano há alguns anos e a iniciativa do blog foi essa, né? Foi a de poder compartilhar um pouco com as pessoas aquilo que a gente aprende nos nossos estudos. E essa é a intenção do podcast aqui. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos para o nosso podcast. Nós vamos gravar hoje aqui sobre escatologia, né, com base em um artigo produzido pelo professor Gerson Linden, que é professor de teologia sistemática e também da área de Novo Testamento no Seminário Concórdia de São Leopoldo, e ele trata sobre essa questão aí do milênio na história da Igreja, né, que é algo que dá muita confusão durante toda a história da Igreja, e a Confissão de Augsburgo ela aborda isso de uma forma um pouco diferente das demais correntes teológicas. Então a gente pode fazer um retorno, né, a essa questão, onde surge essa ideia de que haverá um milênio. É, o segundo artigo que nós estamos trabalhando aqui, essa ideia surge com os judeus, né? Os judeus, sim, na época de Jesus, já eles estavam esperando um milênio de paz, onde o Messias iria governar, e os cristãos, alguns cristãos do primeiro século, do segundo século também pegaram essa visão, né? E sim, e a questão, essa questão do milênio na história da Igreja cristã já vem de Apocalipse 21:2, né? Que diz: "E vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, a qual é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, João escreve sobre isso, será que partindo dessa perspectiva já do judaísmo do primeiro século? Eu acredito que ele usou isso para exemplificar a vitória do Messias, para que as pessoas soubessem que Jesus é o Messias. Não para dizer que vai ter 1000 anos literais e tudo mais. Eu vejo essa passagem também, se nós formos prestar atenção, ela já começa com uma contagem de tempo desde o profeta Daniel, quando ele vai falar de 70 semanas no capítulo 9. Já começa essa noção de contagem de tempo num período exílico, já que já é o final do Antigo Testamento. Então já vem uma tradição judaica antiga já, nesse sentido de contar as datas e contar milênios, né, períodos de tempo aí, que foi se firmando até chegar nessa transição para o Novo Testamento, né, que nós estamos falando. E essa questão do milênio, entrando então na igreja cristã, podemos dizer que a igreja cristã, então, ela pode ter sido influenciada, né, por essa visão judaica de um milênio, de mil anos literais. É bem possível. Havia essa questão cultural e a igreja surge a partir dessa transição, né, entre a religião judaica e o cristianismo. É bem possível que houve essa influência, inclusive por várias citações de livros próprios da literatura judaica, que vão definir essa questão de milênio. Livros como Segundo Enoque, Quarto Livro de Esdras, Segundo Livro de Baruque, Jubileus, literatura própria dos judeus da época, né? Breve Jesus voltará. Certo. O pessoal, e a igreja cristã, ela conviveu com o judaísmo, né? Até ali por volta do ano 70, é correto afirmar isso? Sim, sim. O primeiro século do cristianismo, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Era um grupo, né, organizado dentro do judaísmo. Só que quando Paulo, os apóstolos, começam a escritura de Hebreus, ele quebra a questão do sacrifício, que os judeus estão acostumados a sacrificar animais e tudo mais, e o apóstolo Paulo quebra a questão da guarda da lei como sendo fator de justificação, e fala que não, que a justificação é pela fé. Então a convivência entre judeus e cristãos começa a se tornar insuportável, né? E os gentios começam a vir para a igreja também, muitos judeus não aceitam essa questão, né, dos gentios vindo para a igreja. Então isso começa a se tornar insuportável e há um rompimento, né, entre judaísmo e cristianismo. O cristianismo começa a seguir seu próprio caminho, diferente do judaísmo. Exatamente, e também junto com esse período, por volta do ano 70, nós temos a destruição do templo em Jerusalém. Então a partir daí o judaísmo foi obrigado a repensar o seu centro religioso e toda a sua estrutura, e também os cristãos da época começaram a se organizar também de uma forma diferente. Né? Foi uma outra marca dessa ruptura, né, definitiva. Sim, sem contar que Jerusalém deixa de ser ali o centro, né, do cristianismo e do judaísmo, e tem essa questão da diáspora, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, Deus acaba usando esse ataque de Roma a Jerusalém para que os cristãos deixem Jerusalém, né? E foi o que possibilitou também mais tarde que o Império Romano todo adotasse o cristianismo, né? Ele se expandiu em direção à Europa e o norte da África. Vamos entrar aqui então na questão do milênio já na Igreja Antiga, né? O professor Linden cita aqui o Apocalipse de Elias, capítulo 5, versos 36 e 39, onde diz o seguinte: naquele dia o Cristo, o Rei, e todos os seus santos virão do céu. Ele queimará a terra, ficará mil anos nela, pelo fato de que os pecadores prevaleceram sobre ela. Ele criará novo céu e nova terra. Não haverá nenhum diabo neles. Ele reinará com os seus santos, subindo e descendo, enquanto eles estarão sempre com os anjos e com Cristo por mil anos. Me parece que isso influencia a epístola de Barnabé, um pai apostólico da igreja, né? Uhum. E, segundo o professor Linden, isso acaba influenciando outros pais da igreja, como Papias. Papias é um importante pai da igreja. Ele é influenciado por essa ideia de milênio, um milênio literal, e acaba influenciando os demais pais da igreja, né? O que é que vocês tiraram de conclusão disso aí? Bom, tem uma observação também, que muitos acreditavam que o milênio aconteceria depois de 6 mil anos de idade da Terra, né? Exato. E que o sétimo milésimo de ano, né, seria o milênio de paz e prosperidade. E eles tinham uma conta lá que dizia que eles estavam no final dos 6 mil anos, né, da Terra. E aí eles estavam esperando esse retorno de Cristo para governar durante mil anos a Terra, e seria um momento de paz, de prosperidade, de alegria, né? Em complemento a isso também, o que nós vemos é que Papias, ou Papias, né, viveu aí por volta dos anos 60 aos anos 130, ele está baseando numa tradição que foi puxada da tradição judaica. Nós não estamos nos referindo exatamente aqui aos escritos do Novo Testamento propriamente. Estamos falando de uma tradição que influenciou o pensamento dele, né? Sim. E esse milênio, que depois influenciou alguns dos pais da igreja, né? Do reinado corporal de Cristo, ele prega justamente essa existência de um sábado, né? O sétimo período da igreja seria o sábado de mil anos, um sábado para os santos da igreja, um sábado para o Messias aqui na Terra também, né? É uma ideia bem desenvolvida da cultura judaica, não estamos nem falando do cânon bíblico ainda, né? Nesse período também não havia o Novo Testamento como nós o temos hoje, né? Exatamente. Cada região tinha seu próprio cânon, né? Com algumas, um evangelho, algumas cartas de Paulo, não tinha o cânon completo, né? Isso foi aparecer depois. E eu tô vendo aqui, Papias é bem recente, é por volta de 60 depois de Cristo, ou seja, antes da queda de Jerusalém. Exato. Até 130 depois de Cristo. Exatamente. O Eusébio, o professor Linden coloca isso no artigo dele, o Eusébio de Cesareia, né, que escreveu aquela primeira ali, História da Igreja Cristã. Como é que é o nome do livro dele? Vocês lembram? História Eclesiástica. Isso, História Eclesiástica. Ele escreve a respeito de Papias, né, ele escreve o seguinte. Ele diz que haverá um certo milênio após a ressurreição e que haverá um reino corporal de Cristo nessa própria terra. Tais coisas ele parece ter imaginado, como se fossem autorizadas por narrativas apostólicas, não entendendo corretamente aquelas coisas que propuseram misticamente através de figuras, pois ele era muito limitado em sua compreensão, como é evidente a partir de seus discursos. Todavia, ele foi a causa porque a maior parte dos escritores eclesiásticos, considerando sua antiguidade, foram levados para semelhante posição, como, por exemplo, Irineu. Eu acho isso aqui brilhante, pois o Eusébio está dizendo, ele pegou fontes judaicas e trabalhou isso de forma imaginária, como se fosse autorizada pelos apóstolos, e ele influenciou os outros pais da igreja por ele ser antigo, por ele ter vivido por volta de 60 depois de Cristo a 130. A gente já vê aqui que a antiguidade de doutrina não prova a validade de doutrina, né? O que nós vemos que Eusébio já questionou, ele já é de um período mais tarde, é justamente uma fase em que essas doutrinas ainda estavam sendo num processo de afirmação. É uma transição, né? O Novo Testamento ainda estava nessa fase de ser firmado, e Papias se baseou basicamente em tradição com a interpretação pessoal dele, né? Essa foi a questão que depois Eusébio, que foi já do ano 260 para frente, ele já tinha uma visão muito mais estabilizada e muito mais desenvolvida sobre o que foi aquele período em que ele viveu, né? Exatamente. Eusébio já tinha amadurecido a posição cristã, né? Que na época ainda já tinha se divorciado já da posição judaica. Então ele consegue ver essa questão mais como uma alegoria, né? Porque até que ele fala que propuseram misticamente através de figuras. Então ele mostra que isso é uma figura, não um fato literal sobre o milênio. E parece que vai a igreja, de acordo com que o tempo vai passando, vai amadurecendo a respeito dessa vinda iminente de Cristo, né? A gente nota isso em Paulo, nos escritos de Paulo, Paulo escrevendo como se Jesus tivesse para vir naquele momento. A gente vê isso ali em 2 Coríntios 7, por exemplo, onde Paulo vai falar sobre casamento, crendo que Jesus poderia vir a qualquer momento. Ele fala a respeito de aqueles que estão solteiros, permaneçam solteiros. Porque ele já via essa maneira, ele tinha essa visão de uma vinda iminente de Cristo. E parece que isso vai amadurecendo no decorrer dos séculos, né? Sim, além de amadurecendo, nós vemos também as consequências desse pensamento. Por exemplo, a linha que Papias inaugurou falando desse pensamento com relação ao milênio, depois levou ao montanismo mais tarde, né? Os mártires eram priorizados, eles seriam os primeiros ressuscitados desse reino literal dos mil anos, e acabou aí se tornando uma coisa coisa também misturada com a política da época. Pessoal, e vocês têm aí o registro de outros pais da igreja que foram influenciados aí por este pensamento milenista ou milenarista? Nessa época nós podemos citar Tertuliano também, né, que teve essa influência via Montano, mas ele, combatendo os marcionistas também, ele falava sobre o reino literal dos mil anos também. Justino, ele fala que Jesus iria retornar e esses mil anos dele seria em Jerusalém, onde aqueles que mataram Jesus iriam ver Jesus reinando lá. Então ele tinha esperança de que Jesus voltaria e reinaria em Jerusalém. Justino trata disso no diálogo com o Trifão, né? Uhum. Parece que também na primeira apologia, Justino trata isso. Profetas anunciaram duas vindas de Cristo, uma já cumprida como homem desonrado e passível, a segunda quando virá dos céus acompanhado do seu exército de anjos, quando ressuscitará também os corpos de todos os homens que existiram, revestirá de incorruptibilidade os que forem dignos e enviará os iníquos com percepção eterna ao fogo eterno junto com os perversos demônios. Isso parece ser muito cristão. Ah, sim, não. Ele nessa apologia ele fala da volta de Cristo, né? Só que ele espera que há mil anos, né? Não, na apologia ele não fala dos mil anos. Mas no diálogo de Trifão, com o Trifão, a gente vê que ele esperava que Jesus Cristo fosse voltar e tivesse essa passagem de mil anos antes do juízo final. Lembrando nessa linha histórica ainda, nós ainda estamos falando de alguma coisa por volta entre o ano 100 e o ano 165, que foi o período da vida dele, né? Sim. Nós estamos falando de um período bem antigo. Época condizente com a época de Irineu também. Sim, Irineu de Lião. Exatamente. Que foi aí por volta do ano 130 até um pouquinho mais tarde, até o ano 200 da Era Cristã. E Santo Irineu trabalhava nessa mesma perspectiva. Sim, Santo Irineu ele tinha essa ideia de mil anos, né? Uma coisa importante sobre Irineu é que ele era contra essa interpretação alegórica que era corrente da época também. Se nós formos pensar em termos da história da igreja, a escola de Alexandria pregava muito essa interpretação alegórica e era bem corrente da época, da onde nós tínhamos também Clemente, Orígenes, né? A alegoria era exaltada. Nós estamos falando de um começo de uma transição numa forma de ler e interpretar também os textos sagrados. Estamos falando de uma transição aí entre as escolas de interpretação na história da igreja, com Irineu. E essa mudança se dá também com respeito ao Apocalipse? Sim, ele fala que com relação a... Ele não cita o Apocalipse, ele só cita... A gente não sabe se ele tinha lá o Apocalipse, né? Ele tinha... tem essa questão. Ele cita que as escrituras não devem ser interpretadas alegoricamente, mas literalmente. Então, se ele tinha Apocalipse, provavelmente isso influenciou na visão milenarista que ele tinha. Ou se ele não tinha, pelo menos ele deve ter tido contato com essa doutrina através de terceiros, alguma coisa assim. Certo. Eu acredito que nesse período, provavelmente, boa parte das comunidades cristãs, né, já trabalhavam com Apocalipse. Uhum. É bem possível, sim. É bem possível que ele já tivesse, mas ele não cita no escrito dele, que é citado aqui no artigo, ele não cita o Apocalipse. Sim, sim. Um ponto também que eu vejo é que, como ele está nesse período da transição com os métodos de interpretação das escrituras, considerando o acesso ao Apocalipse como possível dessa época, nós começamos a falar aí de um método que vai sair um pouco da alegoria para um método que respeita muito mais o texto bíblico como ele diz. Por isso, sim, nós começamos a aprofundar, e esse é um amadurecimento da igreja no processo de entender as próprias palavras de Cristo, o que remete inclusive ao milênio, não é? Começa a se construir aí um método histórico gramatical, o estudo começa a ficar um pouco mais centrado nas palavras do que foi dito propriamente. Inclusive é o Santo Irineu que sugere que a gente interprete a Bíblia com a própria Bíblia, né? Exatamente. E o método que a gente usa, que é histórico-gramatical, é inspirado nessa sugestão dele. Cara, sensacional. Neste momento tem milenista pulando alto, evangélico pulando alto com o método histórico-gramatical já nos faz da igreja. Exatamente. Todo mundo feliz. E nesse ponto ainda tem muitos teólogos de peso que vão seguir nessa linha também, né? Teodoto Mopsueta, São João Crisóstomo, nós vamos ver muitos teólogos de peso já defendendo essa linha, nessa fase de amadurecimento. É engraçado que mesmo na história gramatical a gente tem interpretações diferentes, né? Você tem o hoje em dia, né? A gente, na época você tinha o pré-milenarismo e o amilenarismo, na época. Você tinha aqueles que defendiam o milênio como sendo uma alegoria, já que não tinha outras passagens na Bíblia que descrevessem claramente o milênio, e que você tinha a questão histórica do judaísmo, então você conseguia enxergar nisso uma alegoria que João usa no Apocalipse para que o público judeu entendesse que o Messias estava retornando. Você tem também, dentro da mesma base, a pessoa que fala que o pré-milenarismo, que o milênio deve ser interpretado literalmente e tudo mais. E hoje em dia ainda tem o pós-milenarismo e outras correntes que interpretam também de forma literal, usando o mesmo método de interpretação. Isso é bem curioso, né? Eu acho que é importante pontuar aí que nós, nessa evolução de 200 anos que nós já corremos aqui, temos uma tradição judaica e como ela foi passada, e isso a parte dos escritores da Bíblia, né? Nós estamos falando de que começaram a entender a analogia, e analogia nada mais é do que não entender o texto pelo que ele está dizendo, mas pelo que eu acredito que ele diga. Isso foi um processo que demorou uns 200 anos, mais ou menos, para a igreja se centrar no que o próprio texto já diz e respeitar as palavras do texto. Então nós estamos falando de um período que a igreja entendeu e via papias essa ideia, ela não necessariamente seja mais fiel aos textos escriturísticos. Então chega um ponto onde tem uma virada com relação à escatologia, né? Tendo como essa mudança na interpretação, a volta para o texto bíblico, né? Ter o texto bíblico como aquilo que realmente é válido e autoritário. Então a gente tem ali uma reação a essa interpretação pré-milenarista. Eu acho que a reação mais forte acontece com Santo Agostinho, né? Sim. E Santo Agostinho começa a trabalhar isso com mais força. E a igreja aceita essa proposição de Santo Agostinho de que que o milênio ele é uma metáfora, ele é uma alegoria, e não uma algo literal a ser acreditado. Santo Agostinho trabalha com isso no livro Cidade de Deus, né? Isso, Cidade de Deus, mais especificamente lá para o final do livro, já no capítulo 20, ele começa a ser mais específico sobre esse ponto, né? Sim. E ele também influencia muitos da sua época também, né? São Jerônimo mesmo, que foi contemporâneo a ele, mudou da visão pré-milenarista, por causa da influência dele, se tornou amilenarista, né? Certo, e nesse mesmo período também parece que tem aqui o professor menciona Tichônio, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, que atua nesse mesmo período de Santo Agostinho, né, e ele rejeita a ideia a visão de Vitorino, que era um pré-milenarista. Ele diz que o milênio trata-se do período que vai desde o primeiro advento de Cristo até o seu retorno. Aqui a gente já vê essa ideia clara do amilenismo, né? Lembrando que Tichônio ele é associado por fazer parte do movimento donatista, que foi condenado já pela igreja, mas não em questão de milênio. A questão dos donatistas eram outras questões, né? De batismo, da pessoa de Cristo, mas em relação ao milênio não houve uma condenação dessa doutrina. Então, Santo Agostinho concorda com ele nesse ponto mesmo, tendo combatido em outras questões. Certo. E parece que os donatistas, eles negavam a validade do batismo da Igreja Católica, né? Por causa da indignidade dos ministros. Tipo, se um pastor... O pastor é pecador, né? O bispo lá é pecador, o batismo dele é inválido. Então parece que estava uma coisa mais no ministro do que no próprio Cristo, né? Isso. A igreja não devia perdoar e nem admitir que os pecadores, e no caso os que traíam a fé cristã, devessem realizar sacramentos. Então o batismo seria inválido, por exemplo, nessas situações, né? Haveria necessidade de um ritual correto e da que a pessoa também estivesse no estado correto. Breve Jesus voltará. Nessa fase, o mais importante foi como Agostinho conduziu a teologia dele para influenciar tantas gerações e muitos séculos depois dele, né? A associação que Agostinho fez foi de que essa ideia de que mil anos literais são realmente uma visão mundana da presença de Cristo, e que esse fato de Apocalipse, capítulo 20, falar de Satanás estar amarrado pelo período de 1000 anos é equivalente à citação do Evangelho de Mateus no capítulo 12, nos versos 28 e 29, que Jesus fala sobre amarrar o valente e roubar a sua casa, né? Portanto, concordando aí que entre o primeiro advento e a segunda vinda, todo esse período já é 1 milênio propriamente. E, Nathan, você tinha mencionado que São Jerônimo era pré-milenarista, né? Isso, ele era pré-milenarista até ele bater um papinho com Santo Agostinho e aí ele mudou a visão dele, né? Ele entendeu que o amilenarismo responde melhor às escrituras, respeitando melhor o texto bíblico, né? Agostinho foi muito no texto para explicar por que o milênio não é literal. Isso é importante, que é importante lembrar para os ouvintes que São Jerônimo era um biblista, né? O cara era tradutor da Bíblia, estava em contato direto ali com o texto, foi o tradutor do Antigo e do Novo Testamento para o Latim, que deu origem à Vulgata Latina, né? Uhum, exatamente, que até hoje, aliás, é uma das mais importantes traduções da história da Bíblia, né? Sim. Vulgata tem um peso que ninguém consegue calcular, né, na história do cristianismo e das traduções bíblicas. Até o período da Reforma, a tradução oficial da Igreja no Ocidente era a Vulgata de São Jerônimo, né? Exatamente. E muitos até hoje ainda consultam a Vulgata pela precisão de que ele foi com relação aos termos, né? São Jerônimo era muito preocupado com a exatidão do texto no máximo possível. E a gente nota isso no fato de ele fazer algumas ressalvas com relação ao que nós conhecemos hoje como deuterocanônicos, né? São os livros que estão presentes na Bíblia católica, mas que na Bíblia de Lutero, na Reforma, foi mantido esses livros, mas com algumas ressalvas, né? Livros de importância histórica. E que depois foram completamente retirados do cânon, né? E lembrando que essa influência foi até o século XII como a doutrina oficial da Igreja, né? Ela foi, seguiu muito bem por muitos séculos porque ela era sólida realmente. E ela permanece no período do pré-reforma? A visão de Agostinho? Isso, essa visão amilenista. Sim, no período pré-reforma se tornou o ensino da Igreja, né? A maioria da Igreja acreditava nessa questão do amilenarismo, né? Só que tinha alguns grupos que começaram a acreditar no milenarismo de novo. Mas eram grupos, então, era teologia popular, né? Teologia popular. Pode assim dizer. Popular, até porque ela era associada não só com a questão teológica em si, mas com questões sociais da época, né? Você tinha, por exemplo, Joaquim de Fiore, que ele fala que a história estaria dividida em três fases. A era do pai teria sido a época do Antigo Testamento, a era do filho seria o tempo do Novo Testamento e da Igreja Clerical, e viria então a era do Espírito Santo, que seria um milênio, uma época em que teria uma grande perseguição contra a Igreja, mas isso ia expurgar a Igreja e ia ter uma Igreja espiritual. O monasticismo seria a grande expressão dessa terceira era, ou seja, as pessoas iriam ser cada vez menos mundanas e mais voltadas à Igreja. E só para localizar também quem não conhece Joaquim de Fiore, essa aí nós estamos falando por volta do ano 1135 a 1202, que foi o período da vida dele, né? Uhum. Sim, e é quase no período que nasce o franciscanismo, né? Franciscanos já são do século XIII, não é? Sim, no final do século XIII ali, então os franciscanos eles já utilizam das ideias de Joaquim de Fiore em suas controvérsias a favor da pobreza, da purificação do clero, né? Algo desse tipo. E eles consideram isso como eles se consideram os precursores deste terceiro reino, que seria o tempo do espírito, né? Com certeza. E o maior problema ainda com relação a isso é a ideia de Joaquim de Fiore, ela voltava com a ideia daquele profetismo. Ele dava uma data para começar essa era do Espírito Santo. Ele colocou um ano para isso, que seria 1260, e depois o monasticismo e os franciscanos, seguindo essa ideia também, estavam nesse período de tempo, né? Então Sim. Nós temos uma volta ao profetismo e novamente estamos falando de um período que tirou um pouco os olhos do texto, né? Novamente, volta a ideia do profetismo de novo, de vamos prever o futuro e marcar datas para os eventos bíblicos, né? Certo, é como se o Espírito Santo estivesse atuando numa iluminação direta os entusiastas daquele período ali. Perfeitamente. É, aí você, exatamente, você começa a entrar nos entusiastas que na época da Reforma se espalham bastante, né? E aí você tem, por exemplo, Thomas Mintzer, que falava que não ia ter a união com Cristo, o fim iminente do mundo, mas antes ia ter todos os pecadores seriam destruídos pelo juízo de Deus. Então eles tinham comunidades apocalípticas, né? Os entusiastas, grupos anabatistas, eles se separavam do mundo e ficavam esperando a volta de Cristo, que iria acabar com todos os pecadores e somente o grupo de separados que iria sobreviver no mundo. Ia ter um mundo de paz e prosperidade aqui. Então você tem uma influência do milenarismo em cima desses grupos que a gente chama de entusiastas. Isso já no período da Reforma, né? Exatamente. Isso. O que eu acho interessante de deixar bem marcado aí era o que era o contexto antes de chegar à Reforma. Quando nós falamos desse período, nós estamos falando de pessoas que estão exaltando uma era do Espírito Santo que viria. É, essa era do Filho, que é da igreja clerical, organizada, seria uma era que já deveria estar passando. Então já estava na cultura do povo esse questionamento sobre a estrutura da igreja. E também começavam a marcar datas para épocas do fim, então essa ideia de o fim está próximo era muito martelado na cabeça das pessoas. Somado com isso, as pessoas ainda viviam amedrontadas porque haviam guerras na Europa, como as guerras hussitas, o medo da invasão dos turcos também, isso gerava ansiedade com relação às questões do fim do mundo e vir Cristo intervir na história também. Já havia, por causa desse questionamento, inclusive gravuras pintando o Papa como anticristo, que muita gente culpa Lutero como tendo começado essa história, né? Já tinha desde essa época já existiam esses tipos de gravuras. Lutero segue a tradição, né? Exatamente, já estava bem enraizado quando ele chegou, isso na cultura da Europa toda, né? Ele não fez isso como uma provocação, inventando uma coisa nova que não existia. Certo, então a rebeldia não era de Lutero, já era anterior, né? Exatamente, já era cultural já da Europa quando ele chegou, né? Isso aí já estava bem espalhado, e o medo também, as consciências atemorizadas, o medo da morte, isso já era muito forte na cultura europeia daquela época, antes da Reforma, né? Sim, mas então, nesse período da Reforma, entrando aqui no período da Reforma, né, apesar de Lutero ser um dos que segue essa tradição dos desenhos, das pinturas, né, colocando o Papa como o anticristo, apesar de ter este aspecto, o luteranismo não segue o caminho do milenarismo, né? E nem do pré-milenarismo. Então as confissões luteranas e o próprio Lutero vão trabalhar isso de uma maneira diferente. As confissões luteranas, elas são amilenaristas, né? E no artigo 17 da Confissão de Augsburgo diz assim: também se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar e que ressuscitará todos os mortos, dará aos crentes e eleitos vida e alegria eternas, porém condenará os homens ímpios e os demônios ao inferno e castigo eterno. Rejeitam-se por isso os anabatistas, os quais ensinam que os diabos e os homens condenados não sofrerão dor e tormento eternos. Aqui se rejeitam, outros sim, algumas doutrinas judaicas, que também ao presente se manifestam, e segundo as quais, antes da ressurreição dos mortos, um grupo constituído integralmente de santos e piedosos terá um reino terrestre e aniquilará todos os ímpios. Aqui está citando os entusiastas, né? Que acreditavam que eles iriam, que Deus iria destruir os ímpios, e as pessoas iriam ficar aqui reinando com Cristo durante um período de tempo. E a confissão, ela liga isso com o milenarismo judaico que a gente conversou anteriormente sobre isso. Cara, o que eu tô pensando aqui, o Melanchthon, ele é cirúrgico nesse ponto, ele vai na raiz do problema, né? Exatamente. A versão Variata, né, que ele escreveu, ela é bem precisa com relação a isso. A Variata é mais longa. Condenamos os anabatistas que agora difundem opiniões judaicas, que antes da ressurreição dos mortos, os piedosos tomarão posse do reino do mundo, sendo os ímpios subjugados em toda a parte. Pois sabemos que, visto que os crentes devem obedecer aos magistrados que existem, não devem tirar o poder destes, nem retirar governos por sedição. Porque Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Também sabemos que a igreja nesta vida está sujeita à cruz, e não será glorificada antes do final desta vida. Como disse Paulo, devemos ser feitos à imagem do Filho de Deus, portanto, condenamos completamente e detestamos a tola e diabólica loucura dos anabatistas. Na Variata, ele ataca principalmente os anabatistas. Na Invariata, ele ataca todos os grupos, que é o que a gente segue no livro de Concórdia, certo, que acreditam num milênio. Ressaltando só o que foi o período da reforma na história da igreja, foi justamente um período onde voltaram-se novamente mais ao texto bíblico do que às tradições. Nós vemos isso como um ciclo na história, né? Toda vez que o texto bíblico é deixado um pouco de lado por outras questões, o amilenarismo tem surgido como uma força. Toda vez que voltamos ao texto bíblico propriamente respeitando no máximo possível, é também uma fortificação dessa posição que nós defendemos, né? Quando nós vamos cirurgicamente nos textos bíblicos. E a gente nota isso no pós-reforma até os nossos dias, né? Exato. O tanto de denominações que surgem exatamente com diferenças nessas questões escatológicas, né? Exatamente. Não só denominações, como correntes teológicas também, né? Que ensinam uma esperança terrena, como se o mundo fosse ser transformado para paz e prosperidade, os ímpios fossem se converter ou então fossem retirados, né, do mundo e sofrer juízo do mundo. E alguns acreditam nisso, né? Que o mundo vai sofrer uma transformação para melhor e nós teremos um período de paz e tranquilidade. E a gente não acredita nisso, né? A gente acredita que Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. E somente na ressurreição é que nós vamos ter uma nova Jerusalém. Nós vamos ter um período eterno, não vai ser um período de 1000 anos, vai ser um período eterno de paz e tranquilidade com Cristo. Certo. E essa questão de uma vinda de Cristo para inaugurar o milênio, isso praticamente implica em uma terceira vinda de Cristo? Sim. Vocês conseguiram captar isso? Eu não sei se eu fui claro. Essa é a corrente escatológica dos... Como é que é o nome? Dispensacionalistas, né? Dispensacionalistas, sim, acreditam que vai ter uma terceira retorno de Cristo. Vai ter um arrebatamento secreto, onde as pessoas vão desaparecer e vão ser levadas para Cristo. Aí vai ter 7 anos aqui, onde o anticristo vai governar. E depois Jesus volta de novo, e aí ele estabelece o milênio. E depois do milênio ele derrota Satanás e começa a Nova Jerusalém. Se você pensar bem, é quase um segundo evangelho isso, né? Exatamente. Uma segunda edição do evangelho. Exatamente, o texto bíblico some daí. Breve Jesus voltará. Beleza, então essa questão é escatológica, né? O professor Linden menciona no artigo dele ali, um teólogo, Fagerberg. Acho que é assim que diz o nome dele. E ele diz o seguinte: a teologia da reforma foi moldada tendo as coisas eternas em mente e tem uma clara direção escatológica. E essa tal ênfase já pode ser notada no prefácio do livro de Concórdia. E neste prefácio do livro de Concórdia diz: tensionamos outros sim perseverar com a graça de Deus nessa confissão até o nosso bem-aventurado fim, e comparecer de coração e consciência alegres e impávidos perante o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, outras partes do livro de Concórdia, né, vão trabalhar essa questão escatológica. Então as confissões, ela já tem esse viés escatológico, né? Sim, por toda ela, né? Apesar de que nem todos os artigos são especificamente escatológicos nos dizeres, toda ela tem esse viés, né? O próprio Lutero, né, ele trabalhou essa questão apocalíptica ali, tendo o período da reforma como um período do fim, né? Ele considera a dieta de Augsburgo como sendo a trombeta final antes do último dia, visto que o mundo todo estava se enraivecendo contra a palavra de Deus. Exatamente. A volta iminente de Cristo, a qualquer momento, desde a época da reforma, é uma certeza consoladora, né? É uma esperança que nós temos. E Lutero, sim, tinha essa esperança, que a qualquer momento Cristo está voltando. E ele está voltando para resolver tudo, né? Como diz um amigo meu, já vai chegar chegando. Não vai ter arrebatamento, não vai ter mil anos, né? Ele já vai resolver o problema todo já. Já vai ter o juízo final e a nova Jerusalém já. E aí entra na discussão que pode ser até para outro tema de podcast, se vai ter uma transformação ou se vai ter uma aniquilação das coisas e vai ter uma mudança, vai ser tudo feito de novo. Como é que vai ser o universo que agora nós vivemos? Ele vai ser transformado ou ele vai ser destruído, né? A gente não sabe, né? Gente, isso é uma outra discussão que vale, que dá muito pano para manga. A gente acredita que a qualquer momento Jesus Cristo está voltando, e isso é uma esperança consoladora, né? Lutero se agarrou nessa esperança, sabia que a qualquer momento Cristo poderia voltar. E por isso ele suportou aquilo que suportou, né? Reforçando o que o Surian acabou de falar dessa esperança, nós vemos hoje muitos movimentos pregando o fim das coisas com um ar de ameaça. E as pessoas, a gente vê em muitas linhas por aí, vivendo com medo de que o fim chegue realmente, porque ai daquele dia, e ai das grávidas daquele dia, e eles veem isso contra eles mesmos, não é? Como a manifestação de um Deus que está sempre irado contra nós, e vivem com medo, sempre atemorizados. Você vê que essas pessoas ficam sempre correndo atrás de pensar e calcular as suas próprias obras para que Deus veja essas pessoas, que não tenham mãos vazias depois. Uhum. E é bem essa linguagem que é usada. Por outro lado, esse posicionamento, ele não só respeita mais o texto, mas ele é uma consolação que vem de Deus. Nós temos que Jesus vai vir não para ser o nosso carrasco, mas justamente ele vem com amor com seus filhos, né? E nós, como sendo seus filhos, temos essa alegria de poder esperar o tempo do Senhor. O teólogo luterano, o professor Linden, coloca no artigo dele, o Edmund Schilling, ele observa que as confissões luteranas, ela tem poucos parágrafos especificamente escatológicos, mas a sua abordagem toda, né, está repleta dessa expectativa escatológica. Jonathan, você até postou algo lá no Facebook a respeito do que o Schilling coloca, né? Sim, coloquei uma citação dele dizendo que a confissão da igreja, ela já é um testemunho escatológico, que o último dia esperado e afirmado na distinção entre criação e corrupção, o último dia ele é esperado e ele é afirmado quando nós distinguimos a lei e o evangelho, que o último dia ele continua sendo esperado e afirmado na distinção entre a verdadeira igreja e essa comunhão exterior, e o último dia é esperado e afirmado na distinção entre os poderes civis e eclesiásticos, muito apropriado para essa época, e a promessa do evangelho e na distribuição dos sacramentos também é esperada a vida eterna como uma realidade já presente também. Então a gente tem essa compreensão de uma escatologia inaugurada, né? Exatamente. Não realizada, como alguns colocam, como tudo é agora, e nem aquela escatologia consistente, como não tem nada agora, vai ser tudo depois. Tudo depois. É algo que está se dando agora, neste momento. Agora e depois, né? O que é a vida eterna? Muitos vão colocar a vida eterna é o que vai vir só depois. Para nós, não. A regeneração, ela é o começo da vida eterna já, né? Portanto, agora e depois. Exatamente. A escatologia foi inaugurada no nosso batismo, né? A gente já entrou na vida eterna. Exato. E depois a gente vai ter continuação dessa vida eterna, só que sem o pecado, né? Sem o corpo carnal, com o corpo restaurado e tudo mais. Certo. E é neste ponto que essa perspectiva também está vinculada com a justificação pela fé, né? Com a doutrina da justificação pela fé. Isso leva a teologia luterana, então, a oferecer uma alternativa diferente do que as outras correntes teológicas propõem. Ela vai se distanciar de uma visão moralista da escatologia, né? E as confissões também vão contrapor a ideia lá dos anabatistas, dos entusiastas, né? Uhum. E vai se contrapor também à ideia atual de que a gente pode transformar o mundo num paraíso, né? Perfeitamente. E é o problema da teonomia, da teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia da prosperidade. Uhum, exatamente. Né? A gente tem que tomar cuidado com essas teologias que dizem que a gente pode transformar o mundo num paraíso e eliminar os ímpios através da política, através da força, através de outros meios. Né? Então acredita que a pregação vai transformar o mundo num paraíso, a pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela vai salvar pecadores. pecadores, ela vai perdoar pecadores, né? Mas o pecado ainda aqui no mundo, a gente ainda vai conviver com o pecado. Então nós vamos ter ainda problemas para resolver, vai ter muitos problemas. Eu ainda não. A gente está já no céu, na vida eterna, mas a gente ainda não está transformado, né? A gente ainda não está incorruptível, a gente ainda tem a corrupção. Então a gente ainda tem pecado, a gente ainda tem problemas para resolver. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. E eu acho que isso é uma consolação, e tanto que nós temos no Evangelho, nesse pensamento bíblico, que nós temos de centralizar as coisas, porque quando nós colocamos essa redenção do mundo através do moralismo, de uma cadeia crescente até que tudo se torne bonito nesse mundo, nós temos que entender sempre que não é a história que vai nos redimir, é Cristo que se manifestou na história. E nós sempre vamos voltar a isso, a Cristo como centro. É Ele quem vai ser a causa da nossa justificação, e é Ele quem vai colocar o fim nessa história errada que nós temos para começar uma história nova, verdadeiramente, com novo céu e nova terra. Então nós não vamos esperar realmente que esse mundo progrida para se tornar algo bom por si mesmo, né? Nós centralizamos em Cristo a redenção e não na história humana. A apologia, só para a gente já ir encerrando, né? A apologia da Confissão de Augsburgo, no artigo 7, seção 15, diz o seguinte: o Evangelho não traz as sombras de coisas eternas, senão as próprias coisas eternas, o Espírito Santo e a justiça pela qual somos justos diante de Deus. E a apologia no artigo 28, na seção 10, diz o seguinte: a vida eterna é realizada nos corações por coisas eternas, isto é, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Perfeita colocação. Muito bem, pessoal. A gente já pode ir encerrando por aqui o nosso primeiro podcast em grupo aqui do nosso blog Justos e Pecadores, o podcast Catequese Confessional. Eu espero que a gente possa gravar um outro programa em breve para poder tá lançando aqui no nosso blog. Vocês têm alguma colocação, alguma observação final para fazer? Eu agradeço a oportunidade. Agradeço por estar com vocês aí e a gente poder falar sobre um assunto tão importante como a escatologia. Acho que dá pra gente abordar de novo, de repente, no futuro, com outros nuances, né? Também sobre a escatologia, Sim. Que é um assunto que nunca se esgota. E é isso aí. Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Amém. Nathan. Bom, eu agradeço a oportunidade também, principalmente porque esse debate mostra que o que nós vemos do Apocalipse não é algo que nos torna desesperados ou com medo, mas é uma esperança muito boa, doce do Evangelho, e também convidando todo mundo que ouve, se tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer também, para entrar em contato com a gente, com pastores, para que possa ser esclarecido e ver que esse livro está na Bíblia para um consolo para nós e não para meter medo na gente, né? Verdade, verdade. Ok, então eu agradeço a vocês por terem tirado esse período, esse tempo, para poder gravar aqui com a gente esse podcast, né? E vamos encerrar aqui de uma forma bem luterana, né? Encerrar com a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Valeu, Denício. Vamos lá pro trabalho lá? Valeu, vamos lá que o pessoal já deve estar engolindo a gente. Já. Eu ouvi um negócio de churrasco aí no grupo, hein? Ah, vai ter um de noite. Então churrasco mais à noite aí, hein? Guarda na geladeira aí pra mim que em novembro eu chego. Tá bom. Pode deixar. Tá na geladeira. Coloca no congelador. Tá, joia. Abração, até mais. Fica todo mundo com Deus. Tchau.